autorizado via Indial, sua conta de espera chame torre 186. Juliette Bravo Delta para Aracaju. Um minuto, cópia. Mano, Juliette Bravo Delta está no pote 3. Contato Atlético Salvador Aracaju, nível de voo 090 via Golf 677, subida Conde Curva à esquerda, pista no 0272 é o código transponder, 1935 é o controle. Mais, da cruzando 172 para 150, Tamari. Deso 4060, acione identificação, autorizado por ITAP. Até ITAP, desça para o nível 050, após via, para 2000 pés, QNH no 012. Até ITAP 050, após ITAP, via chegada, QNH no 012, 4060. Solo de Salvador, muito bom dia, trip 5220, ciente da Mike. Trip 5220, acione identificação na proa de toque, desça para 3.000 pés, QNH no 012. 3.000, ajustado no 012, trip 5220. Decola para no meio, 1260. Afirma, Guardião 05 de retorno a Salvador. Afirma, já entrei, passou. Guardião 05, chame torre, 198, decimal 6. 198, 6, grata. Mudança autorizado até a entrada do PAD 3 e também Juliette Alves. Ponto de espera, chame torre, 186. Torre, Salvador, Guardião 05. Guardião 05, prossiga. Em Piatã, Piatã retorna a Salvador para pouso no Parque do Brasil. Guardião 05, vento 100 graus no meio a nós, ajuste no 012, porta trás chegou na final aproximadamente 3 milhas da cabeceira no 7. Autorizado o cruzamento da final da 10 e reporte no solo, Parque do Brasil. Frente do tráfego, final 197, segue cruzando a 190, informará após autorizado o pouso no pódio. Guardião, 05. Final 197, Romeu até Oscar. Romeu até Oscar, livre pouso, vento 110 graus, 17 nós. Livre pouso, Romeu até Oscar. Circuito 220, vetoração, final ILS X-Ray, pistão na 0, curva direita para 060, limite localizador. 5220, direita 060, limite localizador. Juliette Bravo Delta, Lima, tem 1-0. Feito 150. Objeto 6740, acione identificação, desta via chegada a Mari para o nível 050, QNH no 012, reduza para 2509. Descendo para o 050 e já reduzindo para 2059, web 6740. 4207, autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360, via Peruísque 50, BDEV, Upper November 857, a subida da El, transição Leda, após direto BDEV, curva direita após a decolagem, 5445 é o código transponder, 1935 é o controle. Atente, autorizado 360 para o Santos Dumont, via Upper Whisky 50, após BDEV e após Upper November 857. Saída é a Dael, transição Leda, após Leda voa direto BDEV. Transponder o 5445, controle em 119.35, o azul 42 é a média. 4207, planejamento correto, chama para puxa sonar. Chamará pronto para o pushback, o 4207. Salvador Azul 4270. Prossiga. Poderia confirmar a rota após Porto Seguro? Upper Zulu 16. Gente, grato. Guardião 05, solo 36, no corte de frequência livre, bom dia. Bravo, bom. Juliette, Bravo Delta, solo 36, controle 1, 19, decimal 35, bom dia. 19, 35, bom trabalho, senhorita. Comandou, 35220. 35220, controle. Ok, possibilidade de 15 graus à esquerda aqui da rota para evitar formações? Afirmativo, TRIP 5220, reporte condições de ser vetorada à direita, o TRIP 5220. 5220, reportará. Obrigado. Controle, o Papatão, Juliette Bravo Delta. Papatão, Juliette Bravo Delta, contato radar, saída Conde, suba para o nível 090. 090, pode voar direto do Conde da Presença? Com referência com solo, direto Conde, Juliette Bravo Delta. Direto Conde, Juliette Bravo Delta. Controle, muito bom, é o gol no 260, só que está com o final 370, se possível. Gol no 260. Confirmação com o centro Recife, gol no 260. Recife, 370, aguardando confirmação, 260. Controle o TRIP 5220, já tem condições para nova vetoração. O TRIP 5220 mantém ainda presente PRO e se possível iniciar redução para 210 nós. Ok, eu mantendo a PRO, iniciando redução 210. Papá Romeu Lima na tráfego em si no setor, frequência livre. Livre, senhor, boa tarde, Papá Romeu Lima. Boa tarde. Bom, no 5220, corre direito para 070 para interceptar o localizador. 070 para interceptar o local. 5220. Web 6740 pode tomar a proa de Duna? Quad Web 6740, número 3 na aproximação. Salvador, muito bom dia, o T3191 está no ponto zero. Tem informação mais para o T3191. Quem é a aeronave que chamou para autorização, por favor? Confirmo, é o T3191. 3191, um minuto, cópia. Aguardando. 5220 informa que a gente pode reduzir até 170, se precisar. Tem inicialmente 190, 5220. Mantendo 190, 5220. 76740, reduza para 2209. November 857, após conforme rota do plano de voo, subida. Dael, transição Leda, após o fixo Bidev, curva à direita após a decolagem. 5461 é o código transponder. 1935 é o controle. Autorizado Galeão 360 via Upper 850 Bidev, após Upper November 857 e após via Rota Sul. A saída da El, transição Leda, após Bidev. Após decolagem, curva direita, o transponder 5461 e o controle de saída 519. 3191, cotejamento correto, chama para posicionar. Para a curva 3191. Transfere agora 12685, alterna 2545, autorizar 370 no 260. Salvador Azul 4207, POB 98, autonomia de 4 horas e meia, alternando Campinas, pronto para tarde. Campinas, 4 horas e 30 de autonomia, POB 98. 98, Juliette, está se autorizado via Juliette, ponto de espera, CMT 886. Tá, gente, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto 0290. Chama a torre em 18.6. Obrigado, bom dia. Romeu Zulu, hotel Romeu, controle. O Web vai cruzar 6.000 para 5.000. 060 para 050. Gente, 6740, desça para 3.000 pés, QNH 10011, vetoração para sequenciamento, manter presente pro limite ao localizador. Anda pro 6740, desça para 3.000 com 1.011. Trip 5220, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS X-Ray pistão no zero, pode estabilizar no localizador. Ok, descendo para 2.000, como que já está estabilizado no localizador. Azul 4060, chame torno no 8.6. 18.6 até já. Par Romeu Zulu, até o Romeu, controle. Salvador, Azul 4060, estabilizado no X-Ray. Azul 4060, livre pouso, vento 1 a 0 graus, no 69. Livre pouso 4060. 2002, descendo para 050, 5020. Dois, dois, zero, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. Torre 118, meia, grato. 5220 está utilizado no localizador. 5220, mantenha aproximação, guarde pista livre. 5220. Sete, desça para 2.000 pés. Para 2.000 pés, 6740, tá livre nessa ponte, interceptar o localizador? 6740, afirmativo, autorizar interceptar nessa proa e se possível iniciar redução 1990 nós, o 6740. 6740. Meu Zulu até o Romeu controle. Salvador, muito bom dia, Azul 4207, aproximando-se do ponto 0190, pronto para decolagem. Espera. Passeando o ponto de espera, Azul 4207. Confirmando o tipo da aeronave, o destino é Salvador? Eu vi turno 0, ciente, Zulu Hotel Romeu, acione código 0121. Zulu Hotel Romeu, prossiga visual ré Caixa Prego, Vera Cruz Interlagos, QNH em Salvador no 012 e operação visual. Mike Eco Vitor, prossiga de retorno a Salvador, QNH no 012, pro outro farol de Itapuã. 012, pro farol de Itapuã, tá com 02 na sua vez. Gente, Mike Eco Vitor. 54, e o controle 1935. 20, posto seguro, 350, Dial Leda, D10, 5454, na sua 1935, controle. Semana subida da El Leda Bidev. Saí da El Leda e vou Bidev. Bidev. Afirmativo, correto sobre a posicionar. Chamará. Alô, Salvador Azul 40160, bom dia, e pronto, na foto. O site visual com tráfego chegou da Trip Nacional? Afirmativo, visual. Foto passagem do tráfego, a linha mantém. Foto passagem da TR, a linha mantém, Azul 4207. Salão na 777 da Gol, puxa estacionamento, portão 5. Aguarde no 77. Objeto 6740 estabilizou a 3 milhas do céu. Objeto 6740, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. Controle, bom dia, 35240, transfere, ciência da November. Trip 5240, acione identificação dessa via, chegada Mari para o nível 050, o QNH 10012. 0012. Bobjet 5728 desta via para 2000 pés, o QNH 1012. Via 2000 pés, 1012, 5728. 5228. Salvador, bom dia, web 76740, uma milha do sistema, passando o sistema agora praticamente, baixar a travada. Web 76740, mantém a aproximação, guarde custa livre. Gente, vem informar o vento? 1900 graus, 14 nós. Gente. Azul 4207, livre decolagem, vento 1900 graus, 14 nós. A linha decola, pistão 10, azul 4207. Solo 1, tripla 7, tem uma previsão, querido? Firmo, 40 com essa equipe de solo após o tráfego da Azul ingressar no pátio, autorizado iniciar. Ok, após o Azul, tá ó, livre, firma ataque. Vento 1900 graus, 149, livre volto, 0. 7740. Tá, 5240. 5240, controle. Eu vou fazer um pequeno desvio aqui, a minha poder vai ser esquerda ou à direita. Seria melhor para o senhor aí. Autorizado desvio, triplo 5240, reporte condições de reassumir navegação. Passaremos a cor lá à esquerda aí. Então. Pronto, Salvador, direto para o Delta, solicito nível 070 para Caju. Gente, desça para o nível 070, Juliette, para o Delta. Bravo, Delta. Boa tarde, Azul 4207, cruza 1500 na Delta. Boa tarde, Azul 4207, contato radar, suba para nível 360, autorizado pro de Leda. 360, da presente Leda, grato, 4207. Tip 5240, desça para 3000 pés, que é legal no 0 ou no 2. Para 5240, senhor? Afirmativo, desça para 3000 pés, que é legal no 0 ou no 2. 3000 com 1200, cara. Ave, bom dia! Solo Salvador, bom dia, web 6740, livrando a pista. 6740, táxi Alfa e mantém antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, 6740. Co 240, reduza para 2209. Reduzindo para 220, Felipe. Objeto 5728 autorizado final ILS X-Way, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizado no X-Way, localizador da 10570. Na 10, autorizado, reportar. Agora. no 777-132, alterna com fins, 2 horas e 25. Juliette Alfa, 1012, 18.0.0. 18.0.0, Juliette Alfa, boa tarde. Só que você estava até aproximando mais nós daqui. Então 76740. Portão 716740. Isso, meu pé. Ah, 2 mil pés, cuidado. Rigor no 777.0, pronto, boa. Voo 1-777, a linha e decola, vento 1-0 graus, 1-4 nós. A linha decola, voo 777. Aqui tá só 01, não tem nada. Da 1-0-5720. Objeto 5728, chame Torres Salvador em 1-8.6. 5728, chama 18.6, boa. 5240, autorizado final ILS X-ray, pistando 0, reporte, estabilizado no localizador. Boa tarde, senhor. Vai manter a pro limitada pelo localizador, pois está formação. Gente, Papa Romeu Zulu, até o Romeu, chame Torres Salvador em 1-8.6. Chamará em 1-8, decimal bem, obrigado, bom trabalho. Doutor de Salvador, boa. Bom dia, passarei 2230, sem informação mais. Foi, pra quem é a mensagem, Chá? Pra 3.000 pés, ajuste 1-0-2. Viamã, 3.000, passarei 2230. Webjet 5728. Foi não. Mantenha aproximação e aguarde pista livre. Ah, pois, vou aguardar lá. Oi, Salvador, Papa Romeu, Zulu até o Romeu. Zulu até o Romeu. Chame na final da pista 1-7, vento 090 graus, 1-6, ajuste 1-0, 1-2. Chama na final 1-7, Zulu até o Romeu. Webjet 5728, livre pouso custando 0, vento 090 graus, 1-4 nós. Pouso autorizado para o 5728. Volo 777, decola o 58, controle 1-9, decimal 35, boa tarde. Boa tarde, senhorita. Volo 777, boa tarde. Volo 777, contato radar de colagem, submantém nível de voo 320, 6 da El. Da El 320.